Salvadora, sobre a 908, visual final com a 17. Voei a 908, ponto autorizado, pistão 17, vento 140 graus, 099. Livre pouso na 17, número 908. Novamente o avento para Zuma 908. 140 graus, 089. 140 com 800, obrigado. Azul 6908, solo aos 29, libere à esquerda via taxiway Lima, posição 08, parte principal. Gente, libra via Lima para a posição 08, parte principal, azul 6908.